Rádio Canção Nova do Coração de Maria. CYK 732, AN 810. Nós espalhamos o amor pelo Guará. Dia 20 é dia de desconto na loja Canção Nova aqui em São José do Rio Preto. Vestuários e acessórios, 15% de desconto. Livros e mídias da Canção Nova, 30% de desconto. Demais produtos de outras editoras, 10% de desconto. Venha e aproveite as ofertas desse dia especial. Mais informações, 30 14 32 20. Todo dia 20. Todo dia 20 é dia de ação promocional na loja Canção Nova em São José do Rio Preto. O Retiro Popular 2021 nos convida a viver o tempo da graça, celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vivendo a penitência, caridade, conversão e recomeço. Recordando a vida da sua alma, nos arrependendo de nossos pecados e deixando-nos conduzir por novos caminhos com Cristo. Viva este caminho de fé. Adquire nossa loja, produtos Canção Nova. Em São José do Rio Preto, você pode acompanhar a TV Canção Nova com qualidade digital. O nosso canal é 14.1. Se a sua TV é modelo anterior a 2011, você precisa adquirir um conversor digital ou uma antena UHF. Mude a fonte para canais no botão AC até alterar o conversor e fazer a busca de canais com o controle do conversor. É importante ter o auxílio de um profissional para a instalação e realização da busca de canais. E você que tem um conversor embutido nela, é só realizar a busca automática. Começa agora mais um programa com a marca de qualidade. Canção Nova e você. Músicas, testemunhos, história, edição da obra Canção Nova. Agora, Canção Nova e você. Um abraço para você que está aqui na sintonia da Rede Canção Nova de Rádio, acompanhando a nossa programação. É sempre muito bom nos encontrarmos, hein? Seja através de uma das emissoras da Rede Canção Nova.